Jão? Tá bravão? Tá milhão? Então, tio, tô engirado com esses malucos aí. Por quê? Os caras ficam pagando de amizade de infância, de lealdade. Pode crer. Então, vamos esquerar pra testar qual que é? Vamos arrastar? Demorou, mano. Olha lá quem tá subindo ali, o Zoião, mano. E aí, Zoião? Pera aí, Jão! E aí, Zoião, firmeza? Suave. Então, tio, só parei você aqui, mano, pra te dar uma ideia, mano. Não fica pulando muito com aquele Rodrigo lá não, tio, mano. Não é muito certo nos bang não, hein, mano. Aí, tio, a caminhada é o seguinte, mano. O cara cola comigo, tá ligado? Se você ficar falando essas fitas aí, a chapa vai esquentar, hein, mano. Ficar nesses perreca aí. Aí, dá licença aqui, mano. Tá moscando, hein, mano. Aí, mano, você não abraça essa ideia aí não, mano. Suave, então. Vamos colar no outro maluco lá. Sobe na moto aí. Então, vamos aí. Anoiteceu, eu vou pra rua. Na cara, o vento gelado da brisa noturna. O tempo da cidade grande é imprevisível. Hoje à tarde mó calor, agora tá um puta frio. Tá estranho, clima aqui na vila. Ninguém na rua, tio, mó neblina. Por um minuto eu tive um mau pressentimento de tá sendo vigiado por alguém todo momento. Já vem na mente um mapa de fita, cena do Fiat Uno dobrando a esquina. A cabreiragem, Jão, trago comigo até inocente sem dever tomar tiro. Eu vou chegar na rua de baixo, se pão um trombo os cara no bar do Vé Geraldo. Ganhei de longe, pote fechado, sair na rua nesse tempo é embaçado. Do outro lado vem subindo uma senhora, faça sol, faça chuva, pra ela não importa. Sofreu demais, hoje tem a recompensa. Sempre fiel com Deus, nunca deixou de ir pra igreja. Para até louco, de Deus tô afastado. Se pá, é por isso que eu tô me perturbado. E aí, Zoião? Tô me chamando, fica maquinando mal. Tá me chapando, chapando. Ele ali, mano? Cadê? Parado em frente da casa dele lá, ó. Ixi, demorou, pode crer. Vamos lá passar a caminhada pra ele. E aí, tio? Porra, você mesmo, se for a Gil da Vila. Nada, mano. Tô na sua captura, tem uns dias na casa. Ninguém atende o celular, só da caixa. Cê aí de chapéu, desde a semana passada. Qual que é a fita, tio? O malandro deixou falha. Quem? Cê até liga o Zoião da quebrada. Olha, que fita. Cê não sabe o mínimo? No esbaratino te acusou de talarico. A mina é noiva, fugiu da mente o nome dela. O malandro acendeu que cê tava dando ideia. Rasgando as madrugadas no Orkut. MSN isqueirou pro noivo dela que quer bater de frente. Falou que cê só sobe no palco pelo dinheiro. Só quer saber de vem a voz e nada do vosso reino. Disse também que os moleque que a praça tá iludido. Que gangsta é dinheiro no bolso e CD vendido. Na frente das mina esticou o chiclete. Ficou deselegante, hein? É mesmo, moleque. Atacado diz que só quer um pé e pá. Quando cê escorregar, ele vem cobrar. Cuspiu na lealdade, true, como vai ficar? Ixi, lamentável, as quadradas vai cantar. Porra, tio, o maluco tá me tirando, mano. Pouco o cara já tem uns dias, ele me dá umas dessa, mano. Aí, tio, pode pá na fita que é quente, mano. Aí, se o bagulho repercutir a nós até o fim, mano. Então, já sei até como nós vai pá com esse maluco aí. Hora da noite, mano. O que aconteceu pra ele tá me ligando? E aí, rapaz, como é que é, tá firmão? Esse fio tá muita treta. Ô, cê é louco, Jão. Onde cê tá? Tô aqui na quebrada. Daqui umas meia hora, se pá, eu vou pra casa. Então, só te liguei pra te avisar uma fita. Passou uns caras perguntando do C aqui pra cima. Quem? O tempo é preto, isso filmado. Os maluco mó chavão, não é pedir pé de pato. Fica ligeiro, hein, tio. Aí pra baixo, não esquece. Um tempo pra preto em sul filmado. E aí, João? E aí, postou a ideia, mano? Ó, vacilão, abraçou. A inveja mata, disso eu sei. Vai saber quem é quem nessa terra sem lei. O medo predomina, mas não posso desistir. Será que tudo isso é o começo do fim? Suando frio, atormentado. Tô assustado, batimento acelerado. Nessas horas qualquer um é suspeito. O ser humano é tenebroso e traiçoeiro. Sai da neblina, o governo cheio de massa. Um terror é um tempo a preto, então não pega nada. Todo apagado, vem se aproximando. Passou batido, não tô moscando. Desarmado aqui, sou inofensivo. Vejo na frente a imagem do meu filho. Pai, te amo. Cadê a luz? Só vejo escuridão. O corpo tá fraco, a mente a milhão. Não vigiei, dei espaço pro inimigo. Agora eu tô perdido no meio do labirinto. O pensamento voltou lá pro passado. A senhora subindo a rua era um recado. Me olhando, sorrindo, dizia: Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Nem me apeguei, pra mim não era nada. Ontem um predador, hoje eu sou a caça. Tô vendo alguém me acenando. Tô mais tranquilo, é um parceiro e dois mano. Que é pra você ver, isso sim que é amigo. Mesmo correndo risco, veio correr comigo. Colou do lado falando, sacou a arma. Aí chão, não esquenta, se vir nós mete bala. Um olhar frio, desconfiado. Aí tio, cê esquerou a minha no bang que eu tô ligado. Não valeu nada ser leal o tempo inteiro. Eu não acredito, ele era meu parceiro. E aí mano, eu tô entendendo nada mano. Pelo amor de Deus mano, o que que tá acontecendo? Que cê deu mim mano, então. Subiu que sua que corda aí, mano? Pera aí mano. Fica pulando muito com aquele Rodrigo lá não, tio, maluco não é muito certo nos bang não, hein, mano. Aí, a câmera é o seguinte, o cara fala comigo, mano. Porra, tio, o maluco tá me tirando, mano. Pô, o cara já tem uns dias, ele me dá umas dessas, mano. Vamos. Esse aí já era.